Cara, deixa eu fazer um parênteses agora gigante, tá? Esquece a gravação agora. O Lucas colocou aqui no Skype uma imagem. Vocês viram a imagem? Uhum. Que foda, né? Que foda. Que é fantástico. Diz aí, Lucas. Cara, que foda, cara. Lucas, explica aí, cara. O que aconteceu, Lucas? Eu tô arrepiado aqui. Vai lá. Não, eu vi o Scouse tweetando. Eu falei, eu vou mandar um tweet marcando a arroba dele na malandragem. Que isso ele responde. Ele respondeu. Caraca, vai lá, Lucas. O que você falou pra ele? O que ele te disse? Isso aí, então. Falei, oi, Scouse. Beleza? Estamos gravando um podcast aqui sobre Old Man's War. Perguntei se ele queria deixar uma mensagem pros fãs brasileiros dos livros dele. Ele respondeu aqui, falou pra agradecer todo mundo por terem o lido e desejou o melhor pra todo mundo em 2017. Twitter, eu te amo, Scouser, abraço, cara. Olha, por isso que Twitter é a melhor rede, né, gente? É Scouser, e esperamos também, não é difícil ter um 2017 melhor do que 2016, né, mas... Sim. É, vamos adiante, com fé. Quem sabe um dia a gente sobrevive pra se alistar no exército também, né? Vocês iriam? Sem dúvida, cara. Lembre-se que vocês não sabem o que vai acontecer. Vocês não sabem como é que é. Sim. Não, eu iria. Eu não sei se valeria a pena, entendeu? Eu não sei. Depende. Não saberia até o momento de decidir, né? Agora, sabendo como é que é, eu não sei se eu iria não, viu? Eu acho que, cara, eu não teria a menor dúvida, cara. Tô 75 anos, já é um momento que, cara, apesar de que, beleza, é o futuro, você tem mais tecnologia de saúde, mas você tá ali no fim, né? Vamos combinar. Você já não tem, já sua profissão já tá aposentada, provavelmente. É, você tá desatualizado da sua profissão, né? Pois é, a sua vida tá meio boring pra caramba. Pô, vamos pro espaço matar alienígena, gente, que isso? É verdade. No meu aniversário de 75 anos, fiz duas coisas. Visitei o túmulo da minha esposa, depois entrei para o exército. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 72. Meu nome é Marcelo Zaniolo e é como uma manhã de quarta-feira no maior bingo do mundo. Puta que pariu, muito bom. Alguém joga bingo aí, não? Não, eu tenho menos 70 anos, Marcelo. É isso que eu ia dizer também. Eu sou o Lucas Ferraz e no Brasil com 75 você talvez ainda não tenha se aposentado, porque tá foda, mas no mundo da Guerra do Velho você ia ganhar um corpo novo. Esse que vos fala é o Baço e é sobre Starship Troopers, né? Não. Não? Eu diria que é Geriatric Starship Troopers. Ah, tá ok. Agora tá. Eu nunca lasei, beleza. E aqui é Ezequias Campos e olhe, eu acho que o Michel Temer deve ter lido esse livro antes de sugerir a reforma previdenciária, sabe? Porque tem ideias maravilhosas aqui pra você acabar com sua população de aposentados. Ou seja, o Ezequias só roubou minha frase e mexeu um pouquinho, né? Mas tudo bem, vamos começar assim mesmo. Eu tinha pensado nela desde há muito tempo. Você devia ter pensado em outra em alguns segundos que você teve. Bom, gente, e hoje estamos aqui para falar de ficção científica e de um livro que me causou aí uma enorme surpresa, e eu quero falar muito mais sobre isso daqui a pouco. Hoje falaremos do livro A Guerra do Velho, de John Scalzi. Então tudo sobre esse autor americano, este livro, este universo e muito mais, agora aqui no LivroCast. Olá, eu sou Rodrigo Van Kampen e eu sou o editor da Trasgo. A Trasgo é uma revista de contos de ficção científica e fantasia, contos brasileiros escritos por autores estreantes ou alguns já bem conhecidos aí do público. A Trasgo é uma revista online, a gente publica em EPUB, MOB, e agora eu tô aqui para contar uma novidade que a gente está tentando lançar a nossa primeira edição impressa, uma coletânea que vai contar com todos os contos do primeiro ano da revista. São 26 contos, 3 deles inéditos, escritos especialmente para essa edição. Para isso acontecer, a gente está com uma campanha aberta no Catarse, onde a gente está tentando juntar a verba necessária para fazer essa impressão, e você pode ir lá adquirir o primeiro volume impresso da Trasgo, como se fosse uma pré-venda, entre outras recompensas que a gente colocou lá. Quem já conhece a Trasgo, ajuda a gente a fazer a primeira edição impressa, entra lá em catarse.me/trasgoano1 ou conheça melhor a Trasgo no nosso site trasgo.com.br, que tem tudo lá. Ajuda a gente e muito obrigado. O Novo Você, uma apresentação ao seu novo corpo para recrutas das Forças Coloniais de Defesa da equipe da Colonial Genetics. 2 séculos construindo corpos melhores. Você já deve ter recebido o novo corpo das Forças Coloniais de Defesa. Parabéns! Seu novo corpo é resultado de décadas de refinamento tecnológico por cientistas e engenheiros da Colonial Genetics e foi otimizado para as exigências rigorosas do serviço das FCD. Este documento servirá como uma breve introdução às características e funções importantes de seu novo corpo e trará respostas a algumas questões mais comuns que recrutas têm sobre o novo corpo. Gente, antes de começar o episódio de hoje, isso nunca aconteceu no Livrocast antes, mas eu acho que eu devo um pedido de desculpas público ao Igor Rodrigues, o querido Igor Rodrigues, lá do Drone Saltitante. Ele infelizmente não tá aqui hoje, né, mas o Lucas não vai me deixar mentir. A gente tentou gravar 2 vezes, né, Lucas? Foram 2 tentativas muito sofridas. Na segunda quase foi, mas daí parou na subida e não foi mais. A primeira vez eu fiquei sem internet, a segunda vez eu fiquei sem notebook, basicamente, né? Hoje, o Igor Rodrigues, ele estaria junto com a gente, mas ele teve um problema também com conexão, acredito eu. Não consigo estar aqui presente, vai fará muita falta, sem dúvida, apesar de estar do lado de gente muito gabaritada, né? Afinal de contas, o Igor é o cara que só grava sobre ficção científica. E se tem um cara que entende de John Scalzi e de também o Robert Shea Halen, é ele, né? Então, eu queria pedir desculpas publicamente ao Igor, que cedeu seu tempo por 2 vezes, a exemplo do Lucas, né? E na terceira vez, infelizmente, estamos gravando sem ele. Então, fica um abraço aqui, cara, e desculpa, não foi pessoal, o senhor fará falta. Como eu falei, estamos aqui com convidados que não estavam nas primeiras gravações, né? O Basso e o Ezequias. É um prazer gravar novamente com o Basso e é um prazer gravar pela primeira vez com o Ezequias. É um prazer estar aqui, viu? É um prazer mesmo, né? Eu sou ouvinte do Livrocast e aquela coisa... Aqui, mãe! Eu tô aqui no Livrocast! Olha eu! filma eu! Então, mais uma coisinha antes de começar também, que é sempre legal falar agora no início. Alguns links, né, pro ouvinte, caso queira saber mais da discussão e ouvir mais opiniões do livro. O Igor Rodrigues não está aqui hoje, como eu mencionei, mas ele gravou o Drone Saltitante 112, né, que é o podcast dele com a Diana. Então, link aqui embaixo na postagem, um episódio repleto de spoilers, bem bacana o episódio. Então, se quiser ouvir um pouco mais, clica aqui embaixo. E eu vou deixar também 3 links do Livrocast. O primeiro é o JPCcast 32, A Guerra do Velho, né, que eu, o Rodrigo Ramatti e o Beber julgamos a capa do livro A Guerra do Velho. Então a gente pegou o livro em mãos, quando foi lançado, e falamos aí de expectativa de leitura, alguma coisa sobre o autor e tal. Talvez valha a pena pra você, né, se aprofundar um pouquinho mais, ou comparar o antes e depois do Marcelo, da minha opinião de leitura, expectativa, o que aconteceu depois do livro. E eu vou deixar 2 links também, um é o JPCcast 27, Tropas Estelares, em que julgamos a capa do livro Tropas Estelares, e por fim, Basso, o Livrocast 61, Tropas Estelares. Em algum momento da discussão de hoje, será fundamental, creio eu, né? Comparar ambos os livros e autores. Bom, tô falando demais, então vamos começar a botar o papo na roda aqui. Eu queria saber como cada um de vocês conheceu o autor John Scalzi e o livro A Guerra do Velho. Começando pelo Basso, vamos lá. Eu acabei escutando muito dele por conta do próprio pessoal dos podcasts mesmo. Eu ouvi o JPCcast, eu escutei o comecinho do Drone e só que aí eu vi que talvez poderia ser interessante, aí eu falei, não, então não vou escutar mais porque eu não gosto de spoiler. E aí foi o pessoal comentando nas redes sociais também. Tava todo mundo comentando que era do pessoalzinho aqui do Podosfera. A Sibila falou muito também do livro no Twitter. E aí eu falei, caraca, velho, tipo, deixa eu ver então o que é. E foi pra mim, pelo menos, foi uma grata surpresa. Eu não sou um grande leitor de sci-fi, eu li pouquíssimos livros de sci-fi, mas esse eu falei, puxa, foi um gênero que eu gostei bastante agora. Engraçado, eu tenho uma história engraçada sobre esse livro. Vi muito pelo próprio marketing da Aleph, né, a publicidade da Aleph. Guerra do Velho, isso aqui. Aí eu fui tentar comprar o livro, só que não tinha, estava na pré-venda, estava uns 35, 37 reais, enquanto o original americano estava por 10 reais na Amazon, no Kindle, né? Aí eu olhei assim, nossa, isso aqui é uma publicidade boa até demais, porque eu não esperei sair a versão nacional e eu comprei a versão mesmo, original, e essa foi a minha história. Obrigado, Aleph. Marketing bom pra quem, né? Pra ti ou pra editora, porque a editora ficou sem teus mangos, né? Pra mim foi ótimo. Foi ótimo pra mim, porque eu paguei mais barato, né? E ainda recebi informação sobre o livro, né? Eu te garanto que a Aleph não ficou muito feliz em saber disso. Pois é. É aquela coisa, quando você for fazer o marketing, publique logo, não bote muito a data, muito pra frente, porque pode ser bom demais e as pessoas de repente não querem esperar, que nem eu. Então, eu não lembro exatamente como que eu descobri. Pode ter sido no Drone, que eu ouvi falar pela primeira vez, que eu, como o Basso, também não ouvi o Drone inteiro, né, na época, ou pode ter sido por algum post da Sibila, que falou em algum momento desse livro e do John Scalzi em geral, no Momentum Saga, né. Então a primeira coisa que eu fiz foi começar a seguir o Scalzi no Twitter, né, e ele é um cara muito legal, cara, ele tem umas opiniões muito bacanas, ele é divertido, bastante irônico também nos posts dele, e aí chegou um momento que eu falei, não, vamos ler Estranho aí, porque, né, tem que ver qual que é o do negócio. E aí eu comecei, e acho que em um mês e meio eu tinha lido 6 livros dessa série aí, não tem como parar, é impossível parar, é uma loucura. Minha vez de responder também, né, eu conheci pelo Momentum Saga da Sibila, uma postagem que ela fez, vi a capa, achei foda, vi que era da Aleph, vi que ia ser lançado no Brasil, e caraca, criei aquela expectativa. E depois, pesquisando pra pauta, já chegaremos lá, eu vi que o John Scalzi é um monstro lá fora, ele não é um cara novo, um estreante, um autor novo, não, um cara já com uma história muito grande lá fora do Brasil. E isso meio que me chamou atenção, de caraca, como assim a gente não tinha ouvido falar dele ainda, sabe? E agora falando sobre a questão do Twitter dele, cara, o John Scalzi deve ser um cara muito engraçado. A biografia dele no Twitter, só pra gente dar umas risadas agora aqui, é: eu gosto de tortas. Na Amazon, a biografia dele é: John Scalzi escreve livros. O que, considerando o local onde você está lendo isso, faz total sentido. No Goodreads, John Scalzi, tendo declarado seu absoluto tédio com biografias, desapareceu em um sopro de purpurina e aroma lilás. Mas o mais legal é que ele tem uma conta no Twitter para os gatos dele. Cara... Tem que ser uma pessoa gente boa, né? Não é possível. Eu não sabia que ele tinha gato. Eu sei que ele tem cachorro, né? Porque o site oficial dele tem uma foto enorme de um cachorro correndo na grama, no jardim, assim. E os links de biografia, livros, são bem pequenininhos embaixo. Então, tipo, tu quase pensa onde estou. Entrei no site errado. Isso é o site do cara. Cara, tem um FAQ aqui pra você que quer pensar em seguir o Scalzi. Ele botou aqui, que é Notes for New and Potential Twitter Followers. Eu tô até lendo aqui. Dizem, né? Não sei se isso funciona no Brasil. Acho que não. É no Google americano só. Que se tu digitar whatever no Google, né, que tipo, tanto faz, enfim, tradução livre aí do Marcelo Zaniolo, tu vai parar no site dele. O primeiro item de busca é o site dele. Não sei se confere, mas é o que diz. E o que eu achei mais fantástico, cara, na parte de biografia no site dele, porque eu achei o linkzinho de biografia no site dele, tem um monte de coisa, quer dizer, resumido, né, aí no final fala o seguinte: e é mais ou menos por aí que as coisas estão no momento. Para obter informações mais detalhadas, visite a entrada da Wikipédia em John Scalzi. É geralmente preciso. Então é um cara indicando o Wikipédia pra falar dele mesmo, entendeu? Tipo, caraca, o bicho não é certo a cabeça, cara. Isso é fato. E vocês acharam que isso são pontos pro autor? Com certeza. Ele tem um Twitter para os gatos dele, Bas. Se você não gosta disso, nossa, eu tô chateado com você. O Bas falou, tipo, vocês acham positivo isso tudo? Cara, eu acho assim, ó, depois de ler A Guerra do Velho, eu não esperava nada diferente do Scalzi, sabe? Tipo, de tiradinhas engraçadas, de ser um cara, tipo, diferentão, de pensar diferente. Engraçado, eu não tive essa ideia do livro. Ele é bastante irônico em muitas partes, e ele tem um tom bem leve, considerando a temática de guerra. Eu tava esperando, acho que umas duas ou três partes, eu acho que puxa pra um drama maior, né, normalmente quando o protagonista lembra do passado dele. Um tom até bem leve, mas eu não achei, por exemplo, esse é o tipo de coisa que eu esperaria, provavelmente, que o Douglas Adams escrevesse, sabe, se ele estivesse vivo hoje pra usar o Twitter. É, ele sim, eu acho que o Guia do Mochileiro da Galáxia combina com esse tipo de social media, né, que ele tá fazendo. Agora, a Guerra do Velho, eu não sei. Eu não li os outros livros pra saber qual que é a linha que ele segue. Mas esse é só um livro leve, com algumas ironias. Não tem, tipo, uma máquina da improbabilidade infinita, sabe? Um bagulho louco desse, sabe? Pra dar esse tom, assim, no livro, assim, de o livro ser absurdo, né? Biografia rápida do autor, ou não tão rápida assim. John Scalzi nasceu em 10 de maio de 1969 na Califórnia, Estados Unidos. Ele é graduado em filosofia na Universidade de Chicago, o que eu acho uma faculdade um pouco diferente aí pros autores que a gente tem visto aqui no Livrocast, pelo menos. E ele estudou com um autor premiado no Pulitzer, né? Que é o dramaturgo David Audubon. Não sei qual a relação que eles tinham e se um foi exemplo pro outro ou não, mas enfim, uma curiosidade. Depois de se formar, ele assumiu um cargo como crítico de cinema para o jornal Fresno Bee, né, que também escrevia alguma coisa sobre humor, além de escrever sobre cinema nesse jornal por algum período ou outro. Ele hoje em dia é crítico de cinema, colunista, escritor, editor, freelancer e romancista. Então, um cara que abraçou realmente as artes aí como um viés profissional, né? Legal falar que ele foi consultor criativo para a série de televisão Stargate Universe. Ele é escritor também do videogame Midnight Star, né, da Industrial Toys, que eu também não conheço. E o que eu acho que posiciona ele como um cara fodão lá fora, que eu mencionei antes, né, que eu não conheci o autor e quando eu descobri ele era muito grande, ele é ex-presidente e fundador, em inglês é Science Fiction and Fantasy Writers of America, né, escritores de ficção científica e fantasia da América, que é um grupo aí bem popular, acredito eu, né, pelo que eu tenho visto e pesquisado, bem grande, né, bem influente também, tudo que versa sobre fantasia e ficção científica, né, então o cara não só era presidente como foi o fundador, então tem que estar atualizado, né, lendo lançamentos, acompanhando, conhecer os antigos e etc, e aí o cara escreve uma obra dessa e lança, cara, sabe? Tipo, mesmo não acompanhando ele quando ele lançou a Guerra do Velho, eu consigo sentir a expectativa que ele gerou, o rebuliço que ele causou na América, assim, na América do Norte, né? E o que eu acho que é legal pra fechar também, ele é produtor executivo e consultor para Brigadas Fantasmas, né? Que é uma série que ainda não foi lançada, mas está sendo criada para a televisão, baseada no segundo livro da série do A Guerra do Velho. Vai ter do Ghost Brigades uma série, é? Sim. Ah, muito interessante, gente. Eu gostei muito do segundo livro. Quando a gente gravou o JPC Cast, eu achei que seria uma série sobre a Guerra do Velho, mas é algo baseado no segundo livro. Ele é casado, tem uma filha e vários animais de estimação, inclusive o Twitter que o Lucas adora. Finalizando de vez, ele é autor best-seller do New York Times, né, como geralmente quando chega no Brasil tem algum sucesso lá fora, né. É vencedor do prêmio Hugo, do Locus, né, e de vários outros aí prêmios de literatura. Então, é um cara que chegou esse ano no Brasil, acredito eu, 2016 ou 15, agora não lembro mais. Eu comecei a ver muito ele no começo agora de 2015, o pessoal falando. Então, provavelmente deve ter chegado ou no comecinho, ou no final de 2015, ou no comecinho de 2016. Eu acho que foi por agora, mas ele é um cara já com uma história muito grande lá fora, né? Voltando ao que eu falei também. Ele já foi publicado em mais de 20 idiomas. O que mais do autor cada um de vocês aqui leu? Ou se é que leu, né? Eu só li A Guerra do Velho. Eu também. Já adianto já pra deixar já livre pro pessoal, eu só li o Guerra do Velho. Então, vou dizer logo que o Lucas leu tudo mesmo, né? Até a Bula de Remédio. Eu li o primeiro, o segundo e o terceiro livro da série. A Guerra do Velho, Ghost Brigades e o outro que eu não lembro o nome agora. The Last Colony. The Last Colony. Lembrei a história inteira do livro e não lembrei. Last Colony. Que eu gostei muito mesmo. Foi uma crescente, inclusive. Bom, eu comecei a ler e não parei mais. Né? Então, eu li os 6 livros que fazem parte do Old Man's War. Os 3 que o Ezequias leu fazem parte, digamos assim, do primeiro arco principal. Se você ler esses 3, já tá bacana. Você consegue ter uma história extremamente satisfatória. E depois vem Zoe's Tale. É muito curioso, cara. John Scalzi foi o primeiro cara que me fez ler 2 vezes a mesma história em pontos de vista diferentes, porque Zoe's Tale se passa paralelo a The Last Colony. É pelos olhos de outra personagem. Então, mas ainda assim, ele traz muita informação nova e coisas que ajudam a melhorar ainda a história. E os outros 2 últimos, que é The Human Division e The End of All Things, que são livros, não são romances per si, né? São livros que são contos ou novelas que foram juntados pra lançar em formato de livro. Então eles expandem esse universo que esses 4 livros apresentam, trazem um final pra toda essa grande saga. E eu também li uma novela, que era uma novela... Esqueci o nome agora, cara. Foi The Sagan Diary, que é como se fosse um diário da Jane Sagan, que é uma personagem que a gente vai ver em Old Man's War. O que me impressiona de todo desses livros é quão variados eles são, né? Em termos de narrativa, não só em termos de história. Como a gente falou, o primeiro livro é bastante irônico, bastante divertido. Essa característica se mantém, né, nos outros, só que eles vão ficando cada vez mais obscuros, né, mais pesados, que os temas vão ficando mais sérios, né? E, por exemplo, em Jane Sagan, The Sagan Diary é um negócio totalmente diferente. É uma viagem, cara, é muita loucura, é um negócio meio fluxo de consciência. É só lendo pra você ver o que é aquilo, cara. É uma narrativa em outro formato, extremamente diferente. Então ele é um autor muito competente. O pessoal da Brigada Fantasma, eles pensam em agir de uma maneira completamente diferente do que um ser humano normal, né? Apesar deles se considerarem ainda humanos. Isso é muito legal no universo dele. Muito, muito legal. Só antes de falar desse universo em si, só umas coisinhas aqui que eu pesquisei, acho legal falar. Antes de ficção científica, ele não escrevia ficção, tá? O John Scalzi, olha que loucura. Ele escreveu nos anos 2000 um livro com dicas de ferramentas financeiras online. Eu acho que foi aí, que foi nesse momento que ele enlouqueceu e ficou esse cara que a gente comentou nas biografias dele, né? E depois, cara, em 2002, acho que foi, ele lançou outros dois livros com dados e curiosidades sobre astronomia e filmes de ficção científica. Além do universo e a Guerra do Velho, cara, ele tem muita coisa lançada, então acho que, respondendo a Ezequias, ele escreve muito rápido, tá? Ele tem um universo chamado The Android's Dream Universe, que é tipo o universo dos sonhos do Android. Ele tem um universo chamado Lock-in Universe, que eu não sei se Lock é um personagem ou se é preso no universo, alguma coisa assim. The Collapsing Empire Universe é um outro universo que ele tem, e cada um desses que eu tô falando, cara, tem pelo menos 3 ou 5 livros. Então não é tipo um ou dois, ele realmente escreveu muito. E ele tem alguns livros também consagrados, cara, que inclusive, né, o vencedor do prêmio Hugo, que se chama Red Shirts, de 2012, que é um livro aí bem famoso dele e que eu acho que em breve a Aleph vai trazer ao Brasil. Posso estar enganado, mas eu acho que vai sair Red Shirts antes do Brigadas Fantasmas. Espero que não, mas enfim. Eu achei que ele fosse até dentro do Guerra do Velho, do universo, né, mas não, é uma história sozinha, né, uma novela aí que funciona sozinha, né. Vamos focar um pouquinho mais então em Guerra do Velho. O Lucas mencionou ali, ele tem Old Man's War, que é a Guerra do Velho, que foi lançado em 2005 e chegou agora no Brasil. Esse é o único livro do Scalzi que nós temos no Brasil, infelizmente. Depois, em 2006, ele lançou The Ghost Brigades. Em 2007, The Last Colony, né, que não chegaram ao Brasil ainda. O The Last Colony também foi indicado ao Prêmio Hugo, tá? O cara foi indicado várias e várias vezes. Em 2008, tem o Zoe's Tale, né, o que o Lucas comentou agora, que é a mesma história do Last Colony por um outro prisma, outro ponto de vista. Ele é escrito pelos olhos da Zoe, né, que é uma personagem que é uma adolescente. E você não tem dúvida que ele tá sendo narrado por uma adolescente. Pra você ver como ele consegue, ele tem essa habilidade de narrar as coisas pelos olhos de qualquer pessoa, de uma forma convincente. Então, é como se fosse um young adult, entendeu? Só que dentro do universo dele. É fantástico isso. Depois de Zoe's Tale, né, em 2008, que também foi nomeado ao Prêmio Hugo, tem o The Human Division, que é 2013, e o The End of All Things, que é 2015, né? São 6 livros. O A Guerra do Velho, apesar de estar dentro desse universo de 6 livros, ele funciona sozinho. Os outros livros funcionam também, ou vocês acham que lendo o primeiro livro tem que ler todos os 6? Eu li um pouco menos que o Lucas, eu digo o seguinte, o segundo livro, ele tem uma história bem fechadinha em si mesmo, apesar de ter alguns personagens do primeiro. O terceiro livro já não é tão legal, você precisa ter conhecimento, é melhor você ter lido o primeiro e o segundo, porque ele pega muitos elementos do primeiro e do segundo livro. Mas o primeiro livro é fechadinho, o segundo livro é fechadinho, o terceiro livro que eu acho que puxa mais do universo geral, do cenário narrado pelo Scalzi. Eu acho que os 3 primeiros, eles formam uma unidade bastante coesa, né? Os 3, eles mostram uma história começo, meio e fim perfeita ali dentro. Como a Ezequias falou, acho que tá perfeito. O primeiro livro funciona bem sozinho, o segundo mais ou menos, o terceiro já não. Traz muito dos outros, né? Junto com ele. Então é legal que você tenha o background dos outros. Os 3, pra mim, são uma saga bem legal pra você ler. O quarto livro, Zoe's Tale, ele depende muito de quem você é como leitor, entendeu? Se você tem essa flexibilidade de falar, pô, agora eu vou ler um negócio que é young adult e vou achar divertido. Então, se você acha que você consegue fazer isso, se é uma coisa que te agrada, vai de cabeça, porque apesar de ser a mesma história, tem muitos fatos ali que não são apresentados no livro anterior, né? São subplots que foram acontecendo lá dentro, subtramas, que tem muita importância no resultado final. E às vezes o pessoal reclama do terceiro livro. Poxa, mas aconteceu um negócio aqui, pô, fiquei com a sensação que, né, ficou meio jogado, ficou meio gratuito, e o Zoe's Tale fecha esses buracos também. Ele tem esse papel dentro da trama. Então eu acho um livro muito bacana, não é essencial, mas é muito bacana. Os outros dois, cara, pra mim, todo livro que é uma coletânea de contos ou de novelas, eu acho que é quase impossível você ter um livro que é uma coletânea que vá ter uma nota 5, porque são muitas histórias pequenas ali dentro, né? Então a qualidade, e a qualidade também é uma coisa subjetiva de cada um, né? Mas eu acho que a qualidade varia, né? Tem um que é melhor, tem outro que não tem tanta graça, tá. Mas qual que é o lance do Human Division e do End of All Things? É ele pegar todo o background gigantesco desse universo do Scouse e sair um pouco do núcleo de personagens dos quatro primeiros livros e expandir isso pro resto que tá acontecendo em volta, pra você ter uma noção mais macro de todas as maquinações políticas que estão acontecendo em volta disso. E são coisas bastante grandes que estão acontecendo em volta disso, né? São vários players fazendo seus movimentos aí. O Human Division é isso, são diversos contos, são 13 contos, né? Sobre pontos de vista totalmente diferentes. E o The End of All Things são quatro novelas, né? Que realmente fecham essa série com um final realmente bacana, né? Que ele realmente dá um final satisfatório pra tudo. Mas é como eu disse, né? São livros que variam, né? São livros que são coletâneos e logo eles têm esses picos aí de qualidade de narrativa no meio por ser várias histórias diferentes. Mas pra mim ainda vale a pena ler. Nem entrei na discussão porque eu acabei não lendo os outros livros. Eu, pelo menos, senti que é muito claro que esse livro ele fecha um arco. Óbvio que essa história daí continua, mas eu também assim não falei, puta que pariu, sabe? Não deixou um cliffhanger, alguma coisa de caralho, e agora? O que que vai acontecer? Fiquei com a história incompleta. Não, pra mim terminou um primeiro arco de história. Isso continua, mas eu fiquei satisfeito com o final do livro, né? Falei assim, olha, tanto que eu não tô, assim, na secura pra ir atrás do próximo. Eu ia te perguntar agora, porque assim, eu acabei A Guerra do Velho, tá? Ali em português, né? A versão da Aleph. E cara, eu tô maluco pra ler os outros livros. Tanto que eu até comentei com o Lucas isso na gravação, nas tentativas de gravações. Eu comentei com o Ezequias no Twitter, cara, porque eu nunca li nenhuma obra em inglês. Eu sei falar inglês, mas não tenho aquele domínio e eu acho que não conseguiria. Eu perguntei, cara, The Ghost Brigades é muito foda ou eu consigo me virar? Sabe? Porque eu tô assim naquela secura, sabe? Então... Não me pegou. Eu achei um bom livro, eu gostei mesmo, assim, eu acho que eu li ele em pouquíssimos dias. A leitura, inclusive, dele é muito, muito, muito fácil, é muito rápida. Pelo menos pra mim, terminou aquele ponto ali da história. É que eu também não sei se eu tô afim de encarar 6 livros em inglês pra ir pra trás. Eu terminei de ler o livro e já fui direto pro outro. Já fui logo na Amazon, mesmo a Amazon é sacana. Veio o primeiro livro baratinho, o segundo livro não é tão barato assim. Eu acabei caindo nessa, né? Então eu fui lendo e já fui pegando, sabe? E assim, o livro marcou na minha mente. Que negócio legal foi esse, de como eles conseguiram virar essa coisa. Você ser soldado depois de 75 anos. E como é a postura da humanidade lá fora, que não é nada parecido com aquilo que a gente tem. Nesse sentido, aí eu digo que é mais próximo do Tropas Estelares. A humanidade lá fora é muito parecida com o posicionamento das Forças Armadas nas Tropas Estelares, né? Imoral, talvez. Amoral, talvez. Não sei. E isso ficou na minha cabeça, sabe? O livro conseguiu se fixar na minha cabeça. Eu gostei muito. Eu só não li os outros livros porque eu tava lendo só ficção científica. Eu tava no meu 5º livro de ficção científica direto, em inglês, que eu tava lendo. E eu queria variar um pouquinho o gênero, porque não dá pra ficar só lendo um gênero, né, gente? O livro, ele te apresenta uma história, e aí tu vai descobrindo. Pra mim, na metade do livro, eu já tinha meio que mapeado aquele mundo, como as coisas eram e funcionavam. O golpe de mestre dos caos, na minha opinião, discorram, né, fiquem à vontade, foi colocado na terceira parte do livro, vamos colocar assim, menção e apresentar a Brigada Fantasma. Aí tu, caralho, que porra é essa que muda toda a dinâmica da história, entendeu? E eu precisei ler, eu preciso ler. É um livro sobre a Brigada Fantasma, a continuação, então eu quero muito ler. Então... Eu tava até pensando nisso aqui, Basso, você não ficou curioso com a Brigada Fantasma? O que que são esses caras? Pra mim ficou bem claro o que que eles são. Mas a forma que eles funcionam, olha, quando você vê no segundo livro a Brigada Fantasma funcionando... Tá, mas eu achei que ficou bem claro o que que eles eram e como é que eles funcionavam. Eu acho que eles explicam bem, porque, eu não sei daí se isso entra como spoiler, mas o protagonista, ele passa 1/3 do livro com eles, né? O terço final do livro basicamente passa com eles. Inclusive, eu acho que é bem didático até, em conversas no refeitório, eles literalmente falam, olha, nós somos assim, vocês são desse jeito, a diferença entre nós é essa. Não, mas olha, assim, você acompanhar, entre aspas, o nascimento de um cara da Tropa Fantasma, a forma como é visto, isso é muito legal. Ah, tá, não duvido. Dependente, por exemplo, a própria ideia dentro do livro, da forma de treinamento deles, por mais que seja uma coisa que a gente tá acostumado a ver, tipo, desde Born to Kill, né, até o BOP, né, que é a parte de treinamento, por mais que você saiba como é que funciona, é sempre bacana ver como é que o cara desenvolve e tudo mais. Eu acredito que deve ser muito bacana o jeito que ele desenvolva, mas pra mim tinha ficado bem claro, que não sei que eu tô com uma ideia errada, né, e depois é... Não, mas é porque tem outras coisas que eu não vou dar spoiler, não é só isso. Tá, pra mim ficou bem claro o que que eles eram, né, inclusive eu achei uma ideia bem interessante também, apesar de não saber muito bem, sabe, aquela coisa, acontece desse jeito. Falei, tá, é tecnologia avançada demais. Qualquer tecnologia avançada demais já vira magia, né? Tipo, mas é plausível, vai. É plausível. Cara, eu concordo contigo, Basso. A minha questão, assim, é que, tipo, eu quero ler mais. Eu fiquei muito curioso, entendeu? Eu entendi como funciona, a mas... A minha dica, como que eu te disse no Twitter, e pra qualquer pessoa que esteja ouvindo e queira começar a ler o livro em inglês, o Scouse não é difícil. Ele não tem aquele vocabulário técnico, militar, milico. Ele escreve de uma maneira muito clara, bem humorada às vezes. E assim, experimenta pegar o texto e fazer o que o pessoal chama de shadow reading, que é ouvir o audiobook ao mesmo tempo que você lê o livro. Que às vezes, ler o livro é só uma questão do ritmo da leitura que você ainda não pegou, que você não está acostumado a ler em outro idioma. Aí quando você vai ouvindo, você vai se acostumando com o ritmo e a forma de leitura do autor, do vocabulário. Aí no instante você larga o audiobook e fica só lendo. Aconteceu isso comigo. Eu comecei com Game of Thrones e fui em diante. Cara, falei isso. Fechando então a parte de informações, vamos entrar na parte do livro agora. A Guerra do Velho foi escrito em 2001, publicado em 2005. As edições, né, pós-publicadas, né, de 2005 pra cá, trazem um agradecimento, uma nota do autor do Scouse ao Robert A. Halen, né, que é o autor do livro Tropas Estelares ou Starship Troopers, que o Basso mencionou lá na introdução, né. A Guerra do Velho foi publicado na internet, né, ele usou o blog dele pra lançar capítulos do seu livro, como se fosse um Wattpad hoje em dia, por exemplo, mas ele fez no site dele isso, né. E aí, um editor olhou e, cara, aí tem potencial, até porque ele já tinha um nome lá fora, como a gente mencionou, e resolveu publicar. Então, começou assim, de forma independente, e hoje em dia é esse sucesso mundial. Vamos falar agora, então, de A Guerra do Velho, que foi indicado em 2006 ao Prêmio Hugo. Então, o autor tem 4 livros indicados ao Prêmio Hugo e 1 foi vencedor. Isso é um baita currículo. Meu novo corpo tem um nome de série? Sim. Seu novo corpo é conhecido como Série Defender 12, modelo Hércules. Tecnicamente, é conhecido como CG/FCD, modelo 12, revisão 1.2.11. Este modelo de corpo serve apenas para uso das forças coloniais de defesa. Além disso, cada corpo tem seu próprio número de série para fins de manutenção. Você pode acessar seu número através do seu BrainPal. Não se preocupe, você poderá usar seu nome de batismo no dia a dia. Meu novo corpo envelhece? O corpo da série Defender é projetado para oferecer às FCD o melhor desempenho durante toda a sua vida operacional. Para tanto, técnicas regenerativas avançadas são empregadas em nível genético para reduzir as tendências entrópicas naturais. Com um regime básico de manutenção, seu novo corpo permanecerá em condições excelentes enquanto você operá-lo. Também verá que ferimentos e incapacidades serão corrigidos rapidamente. Então, você poderá estar novo em folha em um piscar de olhos. Seu Basso, sinopse de A Guerra do Velho, de John Scalzi, por favor. Bem, a humanidade conseguiu desenvolver tecnologia suficiente para colonizar o espaço, só que o espaço é um ambiente hostil, porque existem outras raças de alienígenas também colonizando ele. Então existe o exército, né, que ele é separado das forças armadas aqui da Terra, que ele é único e exclusivamente para fazer combates nesses outros planetas. E esse exército, ele tem a peculiaridade de que ele só recruta homens, né, e mulheres, quando eles completam 75 anos. E aí, então, as pessoas somente aos 75, elas podem ingressar no exército, só que elas não sabem como que elas vão lutar, como elas vão ser úteis nas batalhas, tendo essa idade já, apesar da expectativa de vida já ser próxima de 90 anos nessa época. E aí a gente acompanha o John, nome mais genérico possível, que vai ingressar nas forças coloniais de defesa pra ser um soldado, então, e matar alienígena no espaço e deixar os lugares prontos para os humanos virem colonizar, fazer colônias, esse tipo de coisa. É basicamente a sinopse do livro. O que me chama atenção nesse universo apresentado pelo John Scalzi é o seguinte: o mundo não é mais o mesmo de hoje em dia. Ele menciona que, por exemplo, essa tecnologia que o Bass comentou de, porra, a gente pode explorar o espaço e colonizar o cacete A4, é uma tecnologia pros terráqueos desconhecida, inacessível, vamos colocar assim, né? E aí tu tem, por exemplo, que ele menciona no livro, que países pobres, como a Índia, a Noruega, eles vão cedo pro espaço. As pessoas nascem... Cara, como a Noruega ficou um país pobre. Teve uma guerra, a gente tinha narrado que teve uma guerra muito grande, né? Teve duas, pelo menos, né? Que eles falam da Segunda Guerra Continental, né? É, uma coisa assim. Quer dizer, Marcelo, que no futuro não era mais como era antigamente nesse livro, né? Exatamente. Perfeito. E é interessante, né, realmente, que toda essa parte super tecnológica, ela tá voltada pra fazer a colonização do espaço, né? Por algum motivo de que ficou impossível continuar aqui na Terra, apesar apesar de ele não ser claro sobre o que, que é, se tá faltando alimento, oxigênio, água, a gente não sabe, né? Só sabe só que a vida na Terra não dá mais pra sustentar os bilhões e bilhões de pessoas, e eles vão fazer colônias no espaço, certo? Só que essas colônias vão, as pessoas pobres vão colonizar, da mesma forma que aconteceu com a colonização da América, né? Se a gente for parar pra pensar, também era, foram as prostitutas, os bandidos, os exilados, esse tipo de coisa. Pô, não tem acesso à tecnologia, só vai ver lá pra fora, e daí você não sabe de nada. E aí é uma jogada super manjada, que a gente já tá acostumado a ver em 350 mil livros, né, de Harry Potter, né, agora a Guerra do Velho, que é o quê? Você pega o cara que não sabe porra nenhuma, ele vai ser seu protagonista, ele vai tá vendo tudo pela primeira vez, assim como seu leitor. Então, você basicamente, você desbrava o mundo junto com o John, porque ele sai fora da Terra e nunca mais, né, tipo, vai voltar. E, cara, foda-se agora, agora é tudo novo, não conheço nada, você como leitor também não conhece nada, então você vai aprendendo junto com ele. Eu só queria chamar a atenção de novo que, no caso do John, por ele ser americano, ele só pode ir pro espaço e descobrir o que tem lá fora, né, ter acesso a essa tecnologia toda depois dos 75 anos, né, então é um caso particular, pelo que eu pude entender, dos Estados Unidos, da América do Norte, não sei como é que tá o... Ele explica no livro que os países de primeiro mundo, assim, por ter uma sociedade supostamente mais estável e uma condição de vida melhor, seriam eles que iriam continuar, digamos assim, na dianteira, porque a força colonial, na verdade, é o que há de mais importante para os humanos lá fora. E eu queria já dizer também aqui que existe uma linha só no texto, nesse primeiro livro pelo menos, que explica o porquê recrutar pessoas aos 75 anos. A explicação que eles dão é uma, eu acredito que é outra, considerando o conteúdo dos livros ulteriores. Existe uma explicação, na verdade, pragmática e real, e tem a explicação ideológica que eles falam, que é essa que uma pessoa de 75 anos sabe que não está lutando só por ela, sabe o que é a vida e as coisas e tudo e tal. Mas assim, adiante na série você tem certeza que não é só isso não. Que não é isso, né? Com certeza. A primeira frase do livro, ela chama muito, né? Ela vende. É um excelente início de livro. Aos 75 anos, eu fiz duas coisas. No aniversário de 75 anos, visitei o túmulo da minha mulher e me alistei pro exército. Eu acho que pra mim tá entre as melhores frases de início de livro de todos os tempos, cara. Que é muito boa. Pra mim, essa aí é a frase do começo da Torre Negra, cara. Pode fechar o livro. Qual que é o começo da Torre Negra? O começo da Torre Negra, ele é o homem de preto fugir pelo deserto e o pistoleiro ir atrás. E isso basicamente resume os 7 livros. Assim como eu acho que essa frase de abertura do Guerra do Velho, ela resume o plot do livro inteiro, assim. Comparando os dois, tá? O do Guerra do Velho me soa mais, caralho, que porra é essa? Como assim? Como assim alguém se alistando aos 75 anos? Como assim? Ou ele se ele vai visitar a esposa, ele se alista, né? Ele sai da Terra, ele entra nessa Força Colonial de Defesa, essa FCD, é isso, né? Uhum. E, não satisfeito, ele ganha um corpo novo. É, porque a coisa que eu mais fiquei pensando era o porquê que vão fazer os 75 e o que que vai acontecer, o que que eles vão fazer com esses caras. O fato de ter a transferência de consciência, o fato de ter um corpo jovem de novo, que é mais jovem, mais bem condicionado. Do que você jamais foi na vida, né? Isso, é tipo tecnológico, aquele smart blood, etc, cara, sabe? É muito foda, muito foda. Você tem um smartphone na cabeça. Isso, gente, é muito foda. Gente, na cabeça. Você não precisa de computador, porque o computador tá dentro de você. Tu não precisa falar com as pessoas, cara. Tu pode estar mandando texto pra elas pensar e... É, mais ou menos o que a gente já faz hoje, né? Duas pessoas, a gente já manda só mensagem, né? É tão legal. Eu achei essa tecnologia, né, extraordinária. Mas, ao mesmo tempo, como tem no próprio livro, isso é o mínimo que os seres humanos podem ter pra lutar lá fora. Isso é o mínimo. É, isso que na verdade, que eu queria tratar daí quando essa parte que eles recebem o novo corpo, com o novo sangue, o novo cérebro, novos olhos, tudo mais. Eu acho interessante porque isso é uma coisa que acontece no livro todo, em outros momentos também. Mas isso dá um dinamismo muito forte, né? Porque são coisas que você reconhece meio de filme do James Bond, quando ele vai ganhar os gadgets dele. É uma parte, sabe, tipo, super clichê, mas você gosta, sabe? Você fala, porra, qual que são os equipamentos que ele vai ganhar? O John Scouse, eu gostei da narrativa dele desde o início, porque os personagens dele são muito... cada um deles é muito bem construído, assim. O cara que come pra caralho, o cara que é mais científico, a guria que é quietinha, sabe? Tipo, e aí eu achei muito foda. Eu realmente me surpreendi com a reação da velharada naquela quarta-feira de bingo, no maior bingo do mundo, depois que eles ganham o novo corpo. Cara, caramba, eu bati palma. Porque faz muito sentido. Cara, assim, eu não tô falando que nós somos os estarados, qual é a palavra melhor pra isso, pelo amor de Deus? Depravados do mundo. Mas, cara, sabe? Imagina um bando de velho com 75 anos de idade, já quase lá no fim da vida deles, de repente um corpo novo. O que, que vai acontecer, querido ouvinte? Né? Vai acontecer um American Pie 215, né? Não, American Pie não. Vai ser um açul surubão, né? Assim rola esse tipo de coisa mesmo, né? É compreensível, né? Imagine. Ah, sim, porque afinal de contas, quando você sai da Terra e assina o contrato, você completou 75 anos, subiu, pegou o elevador pra subir. Você é considerado morto pra todos os efeitos. Vai viver a vida, né? E faz parte do treinamento também. Isso que eu achei fantástico, né? Existe também toda uma explicação, né? Que eles colocam. Aliás, eu até perguntar pra vocês. Eu não me incomodei, mas eu fiquei pensando se alguém poderia se incomodar, porque às vezes o Joe Scouse, ele é até bem didático, né? Porque por que que nós estamos ganhando corpos assim? E aí o pessoal faz teorias, né? Então eles meio que já fazem a teoria que você... A maneira que você deveria pensar. Eu não sei se isso é um grande diversion pros próximos livros, você, né? Eu gostei, porque assim, é um livro gostoso de ler. Ele não quer revolucionar, não quer inventar a roda. Não, eu também adorei ler. Eu tô falando só que eu acho que tem muitas partes que eles teorizam várias, por exemplo, essa parte do corpo. Por que que deram um corpo bonito, sarado, jovem, gostoso, como a gente nunca teve, e vão dar uma semana pra gente ficar trepando que nem louco, né? Até começar o treinamento. É coisa assim, que eu comecei a pensar, e depois eu não precisei, porque na boca dos personagens já surgiram pelo menos 3 ou 4 teorias sobre por que isso ia acontecer. Ah, eu gostei, pra mim faz parte. E se você tivesse na mesma situação, você não faria minhas perguntas? Eu faria. Eu achei bem didático o livro, sim, tá? Eu concordo contigo, Basso, mas eu acho que ele não me incomodou por isso, até porque como eu realmente estava conhecendo um mundo novo... Não, não me incomodou também, mas eu achei bem, bem didático algumas partes. Ele não tem muito mumble jumble, techno bubble também, não tem, né? Ele é... Porque assim, ó, eu não sou um leitor de ficção científica daqueles hard, tipo você, tipo o Ezequias, tipo Igor, tipo Lucas, acho que o Basso comentou, né? Cara, eu não consigo ler sci-fi hard, que fica aquela masturbação em cima da tecnologia e das ondas de partículas e não sei o que, e fica 2 páginas descrevendo o bagulho, eu não tenho o menor saco, cara. Por isso que eu gostei do Scouse, ele não faz muito isso, entende? Ele fala das tecnologias desde uma forma simples, direta, e tem a aplicação prática, e vambora pra desenvolver personagem, que o que importa é a história de personagem, entendeu? Mas era isso que eu ia falar, cara. Eu gostei dessa narrativa dele, ele podia ser muito didático, ok, eu concordo, mas se fosse diferente, ou se ele deixasse mais perguntas no ar, desse poucas respostas, talvez, por eu não ser um leitor de ficção científica, me incomodasse, entendeu? Pelo contrário, esse livro, assim, eu li, cara, muito rápido e fiquei louco, como eu falei, pra ler outros livros do autor. Continuar a série, né, a saga, entre aspas. Esse livro é rápido de você ler. Não é como se fosse, por exemplo, Eu, Robô, do Asimov, que ele passa o livro inteiro resolvendo o problema que ele mesmo criou tecnológico, né? Não, não é isso, né? Eu acho incrível também, mas esse é melhor. Eu acho. Do Asimov, inclusive, eu prefiro A Fundação milhões de vezes do que o livro de robôs dele. Mas, enfim, não cansa. Ele vai explicando aquilo ali e aquela parte do corpo, aquela parte da tecnologia faz parte do show. Cada vez, os outros livros adiante, você tem um pouquinho mais de profundidade. Talvez até isso prejudica quem for, por exemplo, pegar o segundo livro logo de cara, né? Porque você já precisa ter aquele background de como funcionam as coisas. Eu comentei a questão da troca de corpos, porque como o Ezequias mencionou já, os caras estão lá, caralho, isso é muito foda, meu Deus, eu vejo muito longe, eu pulo muito alto, eu sou muito forte e bonito, e sabe o quê? Eu fico tanto tempo embaixo d'água e eu consigo correr tantos quilômetros em tantos segundos, e sabe, assim, aquela coisa de caralho, como eu sou foda. Aí tem um cliente que fala assim, cara, olha só, pensa o seguinte, vocês são o exército. O exército gasta muito com vocês e vocês são muitos. Então ele tá gastando o menos possível que ele pode com cada um de vocês. Ou seja, em trocar em miúdos, né? Vocês têm nesses corpos o mínimo que vocês precisam pra viver lá fora. E eu acho que isso muda o livro. Porque tu percebe que, cara, realmente, eles são muito fodas, são tipo uns Power Rangers, né? E são um caralho, armadura foda, resistente, etc, o caralho. Mas quando eles saírem pra guerra, eles vão encontrar coisas piores. Nossa, as raças são mais desenvolvidas, e misteriosas. Tem uma raça, né, que aparece no livro, né? Que você não sabe porra nenhuma deles. Só sabe que eles são estranhos e muito fodas, cara. Porra, velho. Os caras são o pessoal da raça do Predador, né? Eles querem um bom combate. Só isso. É, cara. Os consul. São os consul. É, cara. É a melhor raça, cara. Puta que pariu. Eu adorei. E é isso que você tinha que entender. Pronto. Eu acho que só que você trouxe essa parte do treinamento até deles, que é engraçado, né? Porque é uma parte bem também comum, né? Tipo, a gente viu o próprio Starship, né? Que você fala, porra, que foda que é essa parte do treinamento também deles. É sempre uma parte legal de ver, né? E eu achei engraçado que eles colocaram, como o Joe Scouse, ele já sabia que a gente ia ter toda a referência de cinema desse tipo de cena, ele já traz pra dentro do livro. Então o sargento dele, né, falava assim, então, Então, vocês devem estar lembrando agora de todas as coisas do cinema. Então é aquela coisa, sabe? Tipo, eu sou gordo, então antes de alguém me zoar, eu sou gordo, eu já zoo. E aí, tipo, ninguém fala. Então, eu achei muito inteligente da parte dele. Ele fala do Starship Troopers. Esse diálogo eu vou falar um pouquinho aqui, porque eu tenho que falar sobre ele. Obrigado por me lembrar, Vasco. O tenente chega. Cara, olha só. Quem aqui é minoria, deu um passo à frente. Vocês vão se fuder, porque aqui no universo, todos nós somos minoria. Vão embora. Quem aqui é homossexual, deu um passo à frente. Vocês estão entre os melhores soldados que a companhia já teve. Mas, por favor, não venham declarar seu amor ao companheiro na hora errada. E vão embora pra guerra. E ele vai tirando todo mundo pro pelotão, cara. O motivo... Quem já foi militar? Quem já foi... Esses são os melhores, cara. É, ele fala, são os piores. São os piores pra treinar. É. São os piores, né? São os que eu mais odeio, porque eles vêm cheio de trejeito, de preconcepção, né? Cara, agora sim, eu não vou dar o spoiler, tá? Mas o motivo que faz o John virar líder de pelotão, cara, eu lacrimejei de tanto que eu ri, cara. Cara, eu chorei de rir, cara, não acredito que é você, sabe? Cara, é sensacional essa parte, porque ela é tão, tipo, nonsense, cara, que chega a fazer, tipo, dá a volta e dá sentido, sabe? Ela dá a volta de 360 e funciona. Vamos comparar, então, esse livro, já que o Basso começou ali, com Starship Troopers. Quem leu, quem conhece o filme aí, o que vocês acham? É muito semelhante, não é? Eu li 10 páginas dele ontem, então eu não vi ainda. É, mas eu vi o filme. É, então, não tem muito como fugir, né? Porque você tem um exército altamente tecnológico e, porra, como todo exército, o cara é altamente fascista, todos eles ali. Total. Sim. E o John reflete sobre isso, né? Ele reflete e faz reflexões sobre isso aí. Existe até um cara e uma tenente também que chegam a comentar sobre isso, né? De falar assim, de, porra, o exército, né, só manda a gente pro moedor de carne e ninguém tá pensando nas implicações de tentar uma solução diplomática, porque o modus operandi do exército nesse local é o quê? Encontramos um lugar. Encontramos. Existe vida nesse ambiente? Existe. Ela é hostil? É. Matcha. Lembre-se, eu tô falando desse livro. Eu não li todos, então tô falando só do que é apresentado nesse. É o modo que é apresentado pra gente, né? E, porra, é muito... Não é impossível você não pensar, né, no inseto bom e inseto morto do Starship. É basicamente isso. Não pense, né? Tipo, o modo de vida é esse. Somos nós contra eles. Né? A gente tem que matar, que é a melhor forma de conseguir ganhar, sobreviver a nossa espécie. Todos esses elementos, eles são muito, sabe, leva muito pra esse lado. Fora que, assim como no Starship Troopers, você sabe que, claramente, as coisas não são daquele jeito. Por mais que seja cruel, que tá mostrando, sanguinário, que tá mostrando tudo, ainda assim, aquilo ali tá simples demais pra trama parar em simplesmente vamos detonar os planetas aliados, porque senão, acabou aí nesse livro e pode falar que continuou, porque, a não ser que for fazer um videogame de eu ficar acompanhando eles destruindo cada planeta, não tem graça. Se esse negócio de trooper espacial não tivesse tão fora da moda, este seria um belo de um videogame, viu? É, então claramente você já percebe, já que fala assim, não, existe algo de, né, tipo, que existem várias coisas que estão sendo contadas e o plot vai ser levado adiante disso, né? Eu fiquei vendo muito do Starship Troopers nessa parte, sabe? Tipo assim, parece muito com a premissa daí do livro e com os temas que trata, né? Que é uma guerra, ela, como quase toda guerra, tenta no máximo tornar insensível, né, as pessoas ao redor. Então você quase não tem gente discutindo por que nós estamos lutando, né? É, só devemos lutar, né? Então, acho que é bem... Acho que... Eu não sei, cara. Eu fiz um bom paralelo, cara. Eu acho que são livros, lógico, diferentes, né? Eu acho que o mérito aqui não é nem falar, tipo, ah, um é cópia do outro, porque o próprio Scalzi, ele se declara um fã do Robert A. Heinlein, assim, um dos maiores fãs do cara. Na parte final do livro, no agradecimento do autor, né? Eu vou ler aqui rapidinho. O último parágrafo, tá? Para terminar, muito obrigado a você, Robert A. Heinlein, pelas dívidas que, como os agradecimentos estão no fim do livro, se tornaram óbvias ao longo da leitura. Ele realmente sabe que ele tá usando um autor muito famoso, que o Robert A. Heinlein é um dos ases aí também da ficção científica, né? Que ele tá usando uma ideia que já foi explorada, seja na Terra, seja fora da Terra, né? Ainda mais fora da Terra já, do Starship Troopers. Mas quando eu vi que Guerra do Velho era sobre isso, até o JPCcast tem um pouco disso, eu acho. Eu falei, cara, acabei de ler um, não quero o outro, vou dar um tempo. E agora que eu li o livro, caralho, como o cara conseguiu pegar um livro tão bom, que é o do Robert A. Heinlein, na minha opinião, e fazer algo tão bom quanto, ou talvez até melhor, mais atual, mais rápido, mais divertido, mais, sabe, com mais possibilidades. O tributo que ele faz ao Robert Heinlein é maior ainda, porque no livro 2 ele cita nominalmente o livro. Os soldados, algum deles, leem Tropas Estelares, entendeu? E ele olha assim, muita questão política e arquiva o negócio. Mas ele faz um comentário sobre o Starship Troopers, sim. Quando eu comentei, eu não acho que é uma cópia, mas é impossível você não ver a inspiração ali, sabe? Ah, só uma comparação rápida aqui pra dar ideia do que eu quis dizer ali antes, do como o autor pegou uma obra já consagrada e deu uma evoluída nela, entre aspas, tá? Tipo, pensa em Pokémon aí pra ter essa imagem mental. No Tropas Estelares, é um exército da Terra lutando contra uma raça alienígena. No Guerra do Velho, é um exército da Terra, ou vários exércitos, tem brigadas de fantasmas e etc e tal, mas é os humanos, né, são os humanos, lutando contra várias raças alienígenas. E cada uma dessas raças tem uma habilidade, tem um ponto fraco, tem um ponto forte, tem um modo de ser, de agir, tem um modo de lutar, tem uma estratégia de combate. Então, assim, isso expande muito os horizontes da obra. No próprio treinamento deles, alguém lá fala uma hora assim, cara, aqui tu nunca sabe aonde tu vai lutar. Não é que nem na Terra, que toda guerra, entre aspas, é igual, tem a mesma dinâmica, a mesma estratégia, o terreno é igual. Não, lá tu não sabe qual é a gravidade, não sabe aonde o cara se esconde, não sabe de onde ele vem, não sabe onde tá o cérebro, né? Não sabe, não é tipo dar tiro na cabeça que mata. Não, não é assim que funciona. De repente a cabeça tá no abdômen, tá no pé. Cara, são tantas possibilidades nesse livro do Scouse que eu, caralho, que foda. É como se estivesse relendo o Heylen, mas com tipo um filtro de 2016, assim, sabe? Atualizando aquela obra, sabe? É legal quando ele mostra os corpos, né, de uns alienígenas, né? Ele pergunta qual desses aí é agressivo, qual desses é pacífico, né? Aí o mais bizarro era o que os seres humanos tinham algum nível de convivência. Lembra muito também aquele livro do Scott Card, né? O Orson Scott Card, o Ender's Game, né? O Jogo do Exterminador. Mesma coisa de romance de caserna, né? Essa coisa. Sempre segue mais ou menos esta coisa de treinamento, de recruta, da pessoa aprendendo o trabalho lá como soldado. Eu acho que esses livros têm esse assunto em comum, mas a forma como eles são pintados é bem diferente. Os questionamentos também são feitos de uma maneira bem distinta. O protagonista, até porque a forma do romance, né? Ambos são narrados em primeira pessoa, né? São narrados em primeira pessoa, mas os protagonistas são bem diferentes, né? O John é um cara com um humor muito afiado, né? É um fator de sobrevivência dele também, é sempre o bom humor dele, né? E assim, são livros bem parecidos, mas bem distintos. É um clichê dizer isso, mas é verdade. Pronto, essa era a minha nota mental 1. Falei sobre Tropas Estelares. Posso passar essas melhorias incríveis aos meus filhos? Não. Seu corpo e seus sistemas biológico e tecnológico são patenteados pela Colonial Genetics e não podem ser transmitidos sem permissão. Também devido à natureza abrangente dos aperfeiçoamentos da série Defender, seu DNA não é mais geneticamente compatível com humanos não modificados, e testes de laboratório indicam que uma procriação entre um série Defender e outro cria incompatibilidades letais ao embrião em qualquer caso. Além disso, as FCD determinaram que a capacidade de transmissão de informações genéticas não é essencial à missão de seus soldados. Portanto, cada modelo Defender é estéreo, embora outras funcionalidades correlatas permaneçam intactas. Tenho preocupações com as implicações teológicas deste novo corpo. O que devo fazer? Embora a Colonial Genetics e as FCD não mantenham uma posição oficial quanto às ramificações teológicas ou psicológicas da transferência de consciência de um corpo para outro, entendemos que muitos recrutas podem ter perguntas ou preocupações. Cada transporte de recrutas contém sacerdotes que representam as principais religiões da Terra e um complemento adicional de terapeutas psicológicos. Aconselhamos procurá-los e discutir com eles suas preocupações. Trazer o Lucas pra conversa de novo, eu queria perguntar pra vocês, assim, o que vocês acharam dessa forma de escrever do Scouse, assim, agora falando como leitores mesmo. Porque eu, usando a nota mental 2 agora, eu até coloquei no Twitter na época pro Lucas e pro Igor, que eu sabia que estavam lendo o Scouse, já tinham lido, né? Eu senti, cara, não me xinguem, tá? Eu senti muito de Douglas Adams, cara. Eu senti muita coisa nonsense nesse livro. Principalmente no que tange críticas à sociedade humana e no que tange às possibilidades de vidas extraterrestres. A forma que esses consuls russos guerreiam. Eu acho tão foda. Eu não vi nada de Douglas Adams nesse livro de John Scalzi. Talvez quando aparece às vezes um Technobubble ali, mas ainda assim eu senti que era pra ser algo como o Lucas falou, ele é algo que já vem diretamente pra movimentar a história, né? Então, eles vão explicar sobre o motor de propulsão lá, né? Que faz o salto, né? Pro hiperespaço, né? Vamos dizer assim, que é o que permite as viagens dele. A explicação que é feita é um capítulo anterior, antes de aparecer e isso ser um problema, né? Pra eles lá, pra eles enfrentarem no exército. Tirando isso, né? Eu não vi, cara. Eu achei até que o livro, ele tem acho que a parte de discussão de ficção científica, que é sempre muito caro pra ficção, que é discutir o que é um ser humano ou não, né? O que é você, né? É o seu DNA? São as suas memórias? Sabe? É o seu cérebro? É o jeito que você pensa, a sua personalidade? O que torna você humano? E aí, nesse ponto, eu senti, eu acho que falei, poxa vida, olha só, temos um livro altamente de muita ação, né? O livro, ele traz muita ação, né? Ele é muito voltado pra essa parte, e ao mesmo tempo ele tá com uma discussão que eu acho que coube muito bem. Os personagens tratam disso, eles não param pra pensar muito sobre, só que eles jogam ali a pulga ali atrás da sua orelha, né? Fala assim, olha, se eu mudo de corpo, aquele corpo meu não serve mais pra nada, e o cara consegue digitalizar meu cérebro pra passar pra outro, o que impede que eles façam várias cópias de mim? E depois de muitas cópias de mim, como é que eu sei quem que é verdadeiro e quem que não é? Ou melhor, tipo, tem um conceito de ser o que ser verdade? Alguma coisa ser verdade? É, mas assim, no livro eles quebram essa discussão, Basso, porque dizem que não, na verdade, não é possível fazer o arquivamento da memória, da personalidade. Apenas a transferência. Não, isso é o que eles dizem. É, olha só. Esse assunto é spoiler do livro 2. Só digo isso. Não tô nem falando se isso vai ser resolvido ou não. Eu tô falando que a partir do momento que eles na Terra nem sabiam que isso era possível, é igual o cara falava assim, olha, você nunca saiu da sua cidade. O cara falou, olha, existe na verdade algo maior ainda, existe o Estado. Você fala, caralho, então não pode haver um negócio maior, tipo o mundo. Foi quem disse, sabe? O cara só quis te contar até aquela parte, né? Afinal de contas, eu nunca, se eu fosse um cientista, blá, blá, blá, eu nunca ia falar pro cara assim. O cara falou assim, ah, mas vocês podem fazer a cópia? Não, claro que não. Tipo, eu nunca admiti um bagulho desse, tá ligado? Se fosse verdade. É, foda. O problema, cara, é que... O problema não, né? A gente tem que lembrar que o Scalzi é formado em filosofia. Então isso em alguma parte da história, a gente tá vendo agora aqui, que se torna relevante, né? Ele coloca algumas questões de paradoxos aí no meio. Imagino que ele coloque mais pra frente. Eu acho interessante porque, por exemplo, o Douglas Adams vai colocar um paralelo do tipo que a gente viu em Mochila das Galáxias, que é o paralelo que ele fez do Arthur Dent ter que resolver o assunto que vai passar uma estrada pela casa dele e vão demolir. E aí o cara joga isso pro máximo do coisa, que é vão destruir o planeta Terra porque vai passar uma rodovia no hiperespaço. É esse o nível de discussão que ele vai querer tratar, mas leva pra total absurdo, pra galhofa. A discussão tá ali, mas ela tá numa galhofa foda, né? Olha, a gente vai destruir o planeta Terra porque vai passar uma rodovia pelo espaço. Mas, pô, a gente não sabia. Não, tava lá no planeta XY, os arquivos já, não sei quantos anos. Ninguém falou nada, mas a gente não tem nem como visitar o planeta. Bem, problema seus. Que é o que a burocracia aqui no Brasil faz hoje, né? Tipo, a lei tá lá, você não sabe dela, foda-se. Eu senti que o Scalzi, ele não tem essa, sabe, não avacalha dessa maneira. Ele vai trazer uma discussão. Eu vejo que ele não se aprofunda, porque o livro não é sobre necessariamente isso, só pra levantar essa bola, né? Mas, então, nesse ponto, eu não, por isso que eu falo, eu não senti nada do... O absurdo tá na guerra, mas aí eu não vejo muita diferença do absurdo da guerra, sei lá, Segunda Guerra Mundial pra essa, né? Estamos em situações extremas, né? Igual o Basso falou, cara, eu acho que é igual o Basso falou, porque o Adams, ele tem uma coisa meio Monty Python ali, de exagerar o absurdo infinito, entende? O Scalzi não chega nesse ponto, acho que também não é nem o intuito dele chegar nesse ponto. Mas, entretanto, contudo, porém, tem bastante ironia no livro dele, tem coisas que são bem sutis que estão colocadas ali, e às vezes ele se deixa sair um pouquinho da linha, nada tão absurdo, né? Mas de uma forma muito, muito curiosa e que é engraçada de uma forma ou de outra. Por exemplo, quando ele tá falando do Brainpool, né? Que é o computador que o pessoal carrega na cabeça lá, eu acho que é no primeiro livro que ele fala sobre o nome do aparelho Brainpool, que foi um terrível acidente de marketing, que em inglês é meio ridículo você falar Brainpool, porque Paul é tipo o colega, teu amigo ali do lado, teu camarada, entendeu? É uma gíria. Então Brainpool é o coleguinha do seu cérebro ali. Em inglês é uma coisa bem boba, entendeu? Soa muito bobo. E é um nome bobo dado pra um aparelho de uma tecnologia impensável no nosso nível atual. Então, nesse tipo de coisa, ele tem um pouco desse resquício, desse humor, que ele traz sim pra obra, mas não é nada escrachado, que nem o primeiro fazia, né? Trago essa comparação mais pela lembrança que me trouxe mesmo, não pela coisa direta de caralho, são iguais. Não. Por mais que eu esteja errado, eu sei que eu estou, né? Já comentei com vocês três, mais com o Igor, que entende pra caralho também, e ninguém concordou. Então, realmente, não tem nada de Douglas Adams. Mas... vez ou outra, você ri de uma coisa absurda que tá ali no meio. Só que ele escolhe fazer uma história que se leva um pouco mais a sério, né, que não tem um teor satírico, que o teor satírico não seja o foco dele, entende? É engraçado, porque o Scouse, ele mede muito bem o tanto que ele vai colocar das coisas, porque ele traz um pouquinho de Tecnobubble, mas não traz muito. Vai um pouco numa discussão filosófica do que é o ser humano, mas volta um pouco. Pensando assim, ele fica mais ou menos, sabe, tipo, ele fica um pop cult, né, ao mesmo tempo, né? Fala assim, eu trago as coisas interessantes discutir, mas eu não aprofundo muito, né? Porque deu agrado meio que a galera que quer uma discussão um pouquinho mais profunda, mas também no chateio quem que quer mais a parte de ação, né? Eu acho difícil, porque normalmente quando você tenta agradar gregos e troianos, você não agrada nenhum, né? Os dois ficam putos da vida com você. Eu acho que o Scouse, ele consegue equilibrar bem as coisas e dosa bastante, então você tem um pouquinho de cada coisa, sem ficar muito maçante, mas também sem ficar muito bobo. Que ele traz discussões e ele não aprofunda. E o não aprofundar dele, eu não acho que seja ruim em alguns momentos, porque, por exemplo, tem um certo ponto em que o protagonista entra numa crise ética absurda ali. Ele trava, fala, cacete, o que que eu tô fazendo? Só que o Scouse, ele não te dá a resposta, ele não faz juízo de valor da situação que tá ocorrendo ali. Ele fala pra você, ó, tá acontecendo isso aqui, o cara tá pensando isso aqui, ele tá mauzão. Vê o que que você acha disso aí, mano. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Então eu acho isso bom, eu acho isso bacana, porque eu acho que levanta no leitor uma reflexão, né, do que tá acontecendo ali, e as pessoas conseguem chegar às suas próprias conclusões e visões daquele universo. Não tem esse negócio de pegar pela mão e falar, ó, o cara tá mal, e é por isso, isso e isso, e isso aqui tá errado. Não. A gente pode até adivinhar qual é a posição dele, mas ele deixa o leitor à vontade. É, pensando agora que você falou, é verdade. Ele é didático em expor os fatos, mas ele não faz nem julgamento e nem dá resposta. Né? Nessa parte dele, realmente, ele é totalmente não didático. Ele só tá ali pra levantar perguntas, né? Aliás, essa parte da crise de consciência que o Lucas traz, pra mim foi um ponto alto do livro, foda, quando ele traz e o pessoal fala, cara, fica sossegado, todo mundo passa por isso, e aí eles meio que falam das experiências de cada um sobre isso e como cada um lida. E aí eu olhei e falei, caralho, né, tipo, que... Dá uma aprofundada foda ali, né? É, eu gostei, ao mesmo tempo, isso é aquela coisa assim, mas bem, gente, a gente tem que ir pro próximo planeta matar mais gente, então, tipo, dá um jeito aí, se sacode e vai embora, sabe? Né? E aí ele... Aceita. É, e vai embora a discussão, tipo, não é pros personagens a discussão, é pro leitor. Então ele lançou a pergunta lá, os personagens continuam seguindo e você, quando você estiver bem, estiver ok, você segue a leitura. Quanto tempo permanecerei no meu novo corpo? Os corpos da série Defender são projetados para uso das FCD. Enquanto permanecer nas FCD, você poderá usar e desfrutar dos avanços tecnológicos e biológicos deste novo corpo. Quando deixar as FCD, você receberá um corpo humano novo e inalterado, baseado em seu DNA original. Todos nós da Colonial Genetics damos os parabéns pelo seu novo corpo. Sabemos que ele servirá bem a você em seus serviços nas Forças Coloniais de Defesa. Obrigado pelos seus serviços às colônias e aproveite seu novo corpo. Chegando na parte de conclusões, porque não tem como falar mais desse livro e desse universo sem dar spoilers, e aí sim entrar, tipo, em batalha, em pormenores, que eu acho que não vem ao caso. Eu quero muito que o ouvinte leia, porque esse livro me surpreendeu. Eu quero que cada um de vocês agora apresente uma conclusão a respeito da obra, não só desse livro, né, no caso do Ezequias e do Lucas, falar mais também conclusões do autor, de modo geral, aí, pra gente poder finalizar esse episódio. Começando pelo Ezequias, por favor. Primeiro, Marcelo, obrigado novamente por me chamar aqui, eu sou ouvinte do podcast, então eu fiquei muito surpreso e feliz em estar aqui. É bem legal conversar com você, já que sua voz me é familiar há muito tempo. E assim, sobre a série, nossa, é como se diz em inglês, é um page turner. É um livro que você vai ficar virando cada página, porque é um livro fácil de ler. O personagem principal é um cara carismático, com quem você se identifica. O estranhamento do livro é interessante pra você descobrir, gera curiosidade pra você, mas não é aquele estranhamento que deixa misterioso e chato. Esse é um livro muito bem escrito, engraçado, ele é mais engraçado do que tenso. É muito interessante a forma como você vai entrando no dia a dia do soldado e lembrar que todo mundo é velhinho, já tem uma história ali. A forma como acontece, da pessoa se transformar, passar para outro corpo, é bem legal também, é divertido. Você tá como eles, tá como se fosse com um brinquedo novo, e acompanhar isso é muito bom. Quanto aos outros livros, eu recomendo muito a leitura, porque é um aprofundamento do universo. Apesar do livro poder ser fechadinho, não tem jeito. O livro dá vontade de você ler mais, você quer saber mais. Então eu deixo aqui minha recomendação e tô aqui ansioso pra gente poder discutir tudo isso no Covil Geek ou no Cabuloso Cast futuro sobre o livro. Pronto, joguei já. Fica claro agora que houve um off-topic aqui, né? Nós discutindo as futuras gravações. Mas quem sabe? Muito bom, cara. Então, já que falasse no Covil, cara, Basso, por favor, conclusões a respeito de A Guerra do Velho e John Scalzi. Eu concordo com Ezequias, né? Eu voto com o relator. O livro, ele realmente ele tem um ritmo muito bom, ele é muito dinâmico, né? Você tem a situação inicial, você já passa já pro problema de como que eles vão fazer os velhinhos lutarem, aí disso você já tem já treinamento, de treinamento você já tem a primeira missão, de primeira missão você já tem a graduação do cara indo pro, sabe? Um evento vai levando ao outro de maneira muito orgânica, e você fala, caralho, né? Eu me peguei, como fazia tempo que eu não me pegava, que era, sabe quando você tá, sei lá, porra, daqui a 10 minutos vai passar alguém aqui em casa, né? Normalmente vai ficar enrolando alguma coisa no computador, não, vou pegar pra ler. Porra, eu tô esperando renderizar o Covil aqui. Porra, é 5 minutinhos, mas tudo bem, mas eu vou pegar pra ler, dá pra ler, sei lá, umas 2, 3 páginas. Uma vontade, assim, de você pegar, por quê? Porque ele vai muito rápido, ele é muito gostoso. Eu não sei daí realmente quão realmente sci-fi ele é, porque eu tenho muito pouco conhecimento disso. Mas pelo menos o que o pessoal coloca, que é a questão do avanço tecnológico, da discussão filosófica do que é ser humano, né, nas implicações que tem quando você conhece outros tipos de raça. Achei muito interessante a ideia que eles têm de como a evolução da tecnologia aumenta quando você tem contato com raças diferentes. Muito legal essa ideia toda. Por tudo isso, cara, eu achei que é um livro que, porra, vale muito a pena pra ler, né? O pessoal tava até perguntando pra mim também no Twitter, uma galerinha que acompanha, né, o Covil, perguntando, porra, vale a pena? Eu falei, cara, esse é um que poucos a gente recomenda, assim, mesmo. Não, vai, compra que vale. Eu falei assim, esse eu acho que é um deles que vale, cara. Porque, porra, é muito gostoso, tem muitas coisas que você reconhece nossa cultura de filmes, principalmente de guerras, né, que Hollywood bombardeou a gente. Então, cara, é muito gostoso, vale muito a pena ler esse livro mesmo. E muita coisa pra desconstruir também, aquela coisa de Hollywood, né? O livro é uma desconstrução, às vezes, do que se espera de um... Ele brinca com o clichê ao usar ele e ao também ao quebrar ele, né? De todo jeito, o clichê faz parte como referência. Às vezes ele reforça, às vezes ele quebra, né? Mas é bem interessante como ele faz isso. Até porque ele não ignora que tu sabe o clichê, ele sabe que tu tá esperando alguma coisa, né? Ele resolve isso muito bem, sabe? Ele fala assim, olha, antes que você vá fazer alguma comparação com alguma coisa, eu já trago pra dentro do texto. Então pronto, acabou, sabe? Acabou o problema. Você vai falar o quê? Querido Lucas Ferraz, sua vez, cara, finalmente chegamos à conclusão desse episódio, depois de 3 dias tentando. Nossa, tá vendo? Deu sorte chamar eu. Eu sabia que ia dar, cara, sabia. Nossa, olha esse ataque de oportunidade. Não, é verdade, cara, eu sabia que hoje ia dar certo. Pena que o Igor não tá aqui de novo. Mas nós quatro demos conta. Demos conta. Só teve um fator treta reduzido pela falta do Igor, né? Enfim. Mas então, eu gosto pra caramba da Guerra do Velho. Eu acho que você que tá ouvindo devia ler, se não leu ainda. Eu acho que, cara, se você só ler em português, beleza, não importa. O primeiro livro tem uma história fechada em si mesma, tem uns ganchinhos, mas não é nada que vai te deixar subindo pelas paredes. Então já vale muito a pena tu pegar pra ler, pra conhecer o universo que o Scalzi fez na Guerra do Velho. Eu espero que esteja vendendo bem pra Aleph lançar o segundo. Se bem que eu não sei como é que é o contrato dele, se já tá certo que vai lançar ou não. De qualquer forma, eu espero que esteja. Se você tem mais habilidade pra se aventurar em outras línguas aí, eu recomendo você ler no mínimo os 3 primeiros, que pra mim formam uma unidade fenomenal de história, e o quarto também, na minha opinião, é altamente recomendável, mas se você não se dá muito bem com IA, talvez não, mas abre a cabeça que é legal. E os 2 últimos, eles são muito bons, eu acho que são muito bons, porque eles pegam toda a backstory do negócio todo e transformam numa unidade e fecham com chave de ouro, mas eles têm altos e baixos, porque não tem como ser diferente com livros com múltiplas histórias, vários contos, etc. Mas, na minha opinião, é uma das melhores coisas que eu li esse ano, com certeza, esse ano 2016, tô datando o programa aqui, gente. Gostei pra caramba, virei fã do Scalzi, e só não li mais dele mesmo, porque eu acho que 6 livros de uma vez já tá bacana, mas eu tô colocando mais na fila, e é isso aí, gente, vamos ler o Scalzi aí. Então, você que nasceu nos países de primeiro mundo, que tem mais de 75 anos, se alista. boa. Você vai matar ali, pilotar naves espaciais, você vai usar armas. Cara, melhor. Cara, sensacional, cara. Porra, muito bom. Bem melhor que a campanha do Exército Brasileiro, né? Cara, só sobre o Lucas ali, que ele comentou que leu 6 livros, né? Isso me chamou atenção, porque eu conheci o livro, como eu falei, pela Sibila e depois pela Aleph, né? Pela Aleph. E me chamou atenção que o Lucas, toda semana, colocava no Goodreads: estou lendo um livro novo de Scouse. E eu, como assim? Tipo, é tão foda assim? É tão viciante assim? Porque, é sério, durante 6 semanas, sei lá, um mês, não sei quanto tempo tu levou, não lembro, mas foi posts seguidos assim, sabe? Eu fiquei tão animado que, geralmente, quando eu vou marcando no Goodreads, em geral, eu só marco o progresso. Nos do Scouse, eu entrei numa fúria de toda vez que eu ia aumentar a porcentagem, eu colocava um comentário, que eu não tava conseguindo lidar com aquilo só pra mim, entendeu? Cara, a minha conclusão rápida, né, pra não me repetir, assim, é um livro que eu precisava gravar e falar sobre, não à toa a gente tá insistindo em gravar esse episódio mesmo, com os avisos tecnológicos de que não era pra fazê-lo, insistimos, estamos aqui, eu precisava falar sobre esse livro, eu li muito rápido ele, achei muito, muito, muito divertido, e eu vou discordar do Lucas, cara, quer dizer, discordando ou não discordando, né, ele falou que esse livro não deixa pontas soltas que vão te deixar subindo pelas paredes. Realmente, é uma história fechada, funciona sozinho, tem nesse meio e fim, e talvez, posso ter errado, mas até daria pra te começar pelo segundo ignorando esse, porque realmente essa história funciona. Agora, as pontas que esse livro deixa abertas, pro Marcelo que adorou ler esse livro, me deixaram sim subindo pelas paredes, cara. Então, a ponto de tentar, e vou tentar em breve, ler em inglês o segundo livro, porque, repetindo, nunca fiz isso antes, cara, e o John Scouse está me fazendo tentar. Então, pra vocês verem o nível de entretenimento e de imersão que esse livro me causou. Ouvinte, leia. Já leu Starship Troopers? Leia. Não leu? Leia. Sabe? Porque é um livro realmente, como o Basso colocou, cara, como a gente colocou de modo geral, né? É um livro que vale pra muita gente aí. Pra quem é fã de ficção científica, pra quem não é fã, pra quem gosta de filmes de guerra, pra quem não gosta. Pra quem não gosta também não, né? Porque aí já tô apelando um pouquinho. Mas, cara, eu acho que é um livro realmente que deve ser muito indicado, assim, pra muitos e muitos tipos de leitores. Eu acho válido e tem o meu carimbo de selo de qualidade. Eu, se não conhecesse, eu leria esse livro. Ó, me vendeu. Fazendo um pouco o papel que eu sei que o Loco deve estar maluco nesse momento esperando, por favor, comprem pelos links que nós deixaremos aqui na postagem do Livrocast. Obrigado, Basso. Sim, não seja igual a Ezequias, que tenha que, né, comprar em outros lugares e tudo mais, em inglês e tudo mais, você pode comprar diretamente aqui no link do Livrocast, contribuindo assim para que o seu podcast seja mantido no ar e possa continuar por muito, muito tempo. Só um disclaimer rápido aqui, Ezequias, é assim, é a primeira vez o Ezequias por aqui, né, é assim que tu garante a tua volta ao Livrocast, fazendo jabá dos outros. Tá, imita o Basso que você vai voltar mais vezes pra cá. Ah, certo. Tá? Muito obrigado, Basso. Muito obrigado. Chegando então na parte de jabás, que a gente não pode deixar de deixar links, né, de falar de onde mais estamos, eu queria começar pelo Lucas, né, por motivos óbvios de Lucas tá já há 6 horas tentando gravar pelo menos esse episódio. Conseguimos, Lucas, mais do que justo desfilar teus links aí, cara, por favor, nessa parada militar que foi esse episódio, cara, que horrível. Então eu agradeço muito o convite aí, depois de várias tentativas conseguimos, enfim. É, foi muito divertido falar sobre esse livro, porque eu tive que lidar com esses sentimentos por muito tempo dentro de mim mesmo, e não é fácil isso não, quando você fica tão animado com a obra, ter que lidar com isso sozinho. É bom compartilhar com os amigos. É, eu tô lá gravando com o pessoal do Leitor Cabuloso, no Cabuloso Cast, né? E também, eventualmente, lá no Papo Lendário, do Mitografias. E também ajudo lá o pessoal da revista Trasgo, que é a revista de fantasia e ficção científica. E, inclusive, dependendo de quando sair esse episódio, já está no ar, ou vai entrar no ar, muito em breve, o catarse da primeira edição impressa da revista Trasgo. Olha só que legal! Caraca! Vai ser estilo revista Pulp? E é aquela coisa assim? Não, vai ser um livro mesmo, porque o que acontece? Esse livro vai ter todos os contos da primeira até a quarta edição da revista, vai ser atrás de impressa ano 1, e mais 3 contos exclusivos da edição impressa, que é do Rodrigo Van Kampen, que é o editor, do Henrico Tuosto, que é um dos revisores, e o outro meu, exclusivo nesse livro. Temos antologias publicadas em papel impresso. Glória! Sim, sim, vão ser 27 contos, se eu não me engano, 26 contos, uma coisa assim. Está no ar ou vai entrar em breve, então fica ligado, dá uma olhada lá nas recompensas que te atendem e vamos fazer isso acontecer aí. Ouvinte, clique e ajude, cara, que porra, Trasga é fantástica. Faz um papel que ninguém mais faz pela ficção no Brasil, né, de trazer novos autores e dar um espaço importante. Tava até remunerando até por conta um tempo atrás, não era? Tava remunerando, a gente tem o padrinho da Trasgo, né, que a gente consegue arrecadar um dinheiro bacana já. Podia ser mais, vamos lá ajudar, pessoal, padrinho da Trasgo, que tem valores muito bons, tem recompensas bacanas e a gente consegue com isso remunerar os autores e artistas da revista. Gente, gente, quem sabe não nasce um novo John Scalzi brasileiro, um João da Silva. Tem que dar espaço para novos autores aparecerem e serem conhecidos, né? Porque afinal de contas, como Scalzi, Scalzi não apareceu do nada, né? Sempre teve um trabalho anterior. E é importantíssimo um ambiente desse. Então vamos lá, contribuir. Bom, já que o Ezequias está falando aí, ele foi segundo a ser convocado pro cast de hoje, né? A ser... alistado para o cast. Alistado, eu tô horrível com trocadilhos hoje. Enfim, o Diego não tá, eu me solto porque alguém tem que fazer essa parte no... alguém no elenco tem que ser o piadista. Lucas, né? Valeu por toda a atenção aí, cara, toda a compreensão com os problemas técnicos. Ezequias, cara, muito obrigado por ter topado, primeira vez sua aqui no Livrocast, espero que o senhor volte em breve, né? Então, fale mais o que o senhor faz na internet, deixe links aí onde o pessoal pode te encontrar. Gente, novamente obrigado pela participação aqui, eu fiquei muito feliz, fico aí participando do podcast dos outros. Tenho a honra, às vezes, rara, é só às vezes só, no Covil, quando eu sou convidado, às vezes eu tive a honra de participar uma vez ou outra do Cabuloso, e se quiserem me encontrar, estou aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, que estão aí embaixo, né, se quiserem me perturbar, mandar carta bomba, essas coisas assim. Cara, muito obrigado, tá? Muito obrigado de verdade pela ajuda ainda nesse episódio, ficou muito bacana, e repito, o senhor volta também ao Livrocast. Obrigado, foi muito divertido, valeu mesmo. Cara, e por fim, mas não menos importante, o que chegou quase em cima da hora, né, quase não apareceu na gravação, quase não estava aqui, na pauta não estava, fato, né? Basso, cara, muito obrigado, eu fiquei muito contente quando eu vi teu tweet falando, acabei o livro e quero gravar, e eu, caralho, hoje gravamos, por que não, né? Vamos chamar o Basso. Cara, faça seu jabás aí, por favor, e muito obrigado pela sua ajuda em conduzir e agregar a este episódio. Muito obrigado você, meu amigo Zaniolo, companheiro de RPG agora. Sim. E o Lucas falou que, porra, que bom que eu tirei isso do meu peito pra poder conversar sobre isso com alguém, né? Sobre esse livro com alguém. E eu tava também assim, porque eu acabei de ler agora, assim, faz pouquíssimos dias. Eu falei, puta que pariu, cara. Eu tava precisando conversar sobre, né? Eu gostei bastante dele. Foi um livro bem diferente dos livros que eu costumo ler. E se o pessoal quiser ouvir um pouco mais sobre o que eu tenho a dizer, eu tenho o podcast também de literatura, que é o Covil de Livros, que você encontra ali no site do covilgeek.com.br. Além disso, a gente tem um outro programa também de cultura pop em geral, que é o Falha Crítica, que aí vai tratar mais de cinema, quadrinhos, né, outras coisas. Todos eles ali você encontra no site do Covil Geek. Dali fica fácil você encontrar o Twitter, o Facebook e tudo mais nas suas redes sociais. Cara, links todos aqui embaixo na postagem. E o Basso me lembrou de uma coisa agora que eu não mencionei, eu acho importante. A Guerra do Velho não só me fez querer falar sobre esse livro, né, com vocês aqui hoje conversando, como ele me deixou numa das maiores ressacas literárias que eu já tive, cara. Eu fiquei olhando a minha estante, eu, cara, o que que eu vou... Porque eu queria ler A Brigada Fantasma, A Brigada Fantasma. E eu não tinha, não tem em português, eu tô naquela de tento, não tento. E eu fiquei, acho que uma semana, sem um livro definido, olhando a minha estante agora. Qual vai? Porque eu queria alguma coisa à altura, né? Não queria, tipo, pegar uma coisa ruim, assim, ou uma coisa que não me agradasse tanto. E eu curei a ressaca com um episódio, com um livro chamado Jogador Número 1. Enfim, talvez em breve por aqui. Querido amigo ouvinte, agora acabarei de falar com o senhor, com a senhorita, né? Você já leu alguma coisa de Scalzi? Acompanha o perfil do Twitter de gatos dele, né? Gosta das biografias dele pela internet? Comenta alguma coisa? Quer discutir com a gente? Quer colocar alguma coisa aqui nos comentários? Mandar e-mail pra aumentar esse embate, essa discussão? Aqui embaixo, então, né? Comentários, o e-mail livrocast@locotopia.com.br. Não deixe de entrar em contato com a gente. E o Livrocast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Você já imaginou se fossem mesmo velhinhos lutando assim? Ah, minha dentadura, meu andajar. Já pensou num negócio desse? Se fossem mesmo idosos assim, lutando numa guerra, como seria mais interessante assim? Porra, né? Muito mais. Muito mais. É assim, gamão, partilha de gamão, né? Eu acho que se fosse um livro do Douglas Adams, talvez fosse interessante. É isso que eu ia falar. Teria que ter sido escrito pelo Douglas Adams, pelo... Ai, carinha lá do Discworld, esqueci o nome dele. É Terry Pratchett. É, teria que ser um naipe desse, senão não ia vingar. Cara, e se fossem os velhos bombados assim, estilo Arnold Schwarzenegger, tipo assim, um Expendables assim, né? É, já foi feito esse filme já, isso aqui, já tá pronto. E o Red também já foi feito, né? É, eu não sou muito criativo, não. Ainda bem que eu nunca li nada do Rótulos. Ah, meu Deus. Você não segue a religião ainda, né, Lucas? Cara, ainda bem, cara. Tipo, faz um favor pra mim. Vai até ali na esquina e nasce de novo, tá ligado? Depois você volta a conversar. Faz um favor a si mesmo, cara. Clica aqui embaixo na postagem Livrocast 70 e ouve o Nome do Vento. Faz um favor a si mesmo. Dá tempo de editar, tá ligado? Tipo, pede desculpa e desfaz aquilo que você falou, tá ligado? Não passa muita vergonha. Diga pelo menos assim. Eu, Lucas Ferraz, tenho vergonha. Nunca li Nome do Vento, nem o Termo do Sábio. Na verdade, eu tô aliviado, porque eu ia estar esperando mais um que nunca sai, né? Então, beleza. É a mesma coisa que o cara tá falando, eu tô aliviado, eu nunca tomei um uísque 28 anos, tá ligado? Pra saber como é que é bom. Cara, o uísque é amargo pra caralho, mó negócio ruim. Voltando a isso, por favor. Foco, gente, calma. Uou. Marcelo, segura nós aqui, cara. Tem que ser firme. Relaxa. Qual que é o começo da Torre Negra, que eu nunca li? Nossa, tá foda, cara, esse... Meu Deus, Marcelo, você nunca leu a Torre Negra. Meu Deus, Basso! E onde é que a gente está, Basso? Esse mundo sem civilização. Um não leu o Rótulos, o outro não leu a Torre Negra. Por esse motivo que eu não entro no Twitter da porra dos escritores, tá ligado? Por quê? Porque você fica conhecendo das pessoas, daí, entendeu? E aí você vê que as pessoas, daí quando você conhece as pessoas te decepcionam. Você não pode, só pode conhecer o trabalho dela. Nossa! Cara, eu vou chegar lá. Calma. Respirem. Eu tenho certeza que tem gente ouvindo também que nunca leu. Vamos lá, respira. Não, eu tô com aquela bolinha anti-estresse, fazendo assim. Eu tô esperando que você corte tudo isso, na verdade, viu, Marcelo? Tô esperando que você corte tudo isso. Lucas? Opa! Tava no mudo aqui, fazendo cabaçada... Então, é pra concluir só, né? É, e esteja demitido. Ô, cacete, até aqui. De novo? Eu tenho sorte mesmo na vida. É, cara, eu tinha muito mais coisa que eu queria falar sobre, mas acho que sem entrar na parte de spoiler... Então vamos fazer o seguinte, vamos gravar um Covil Geek. Por favor, começando agora, hein, Felipe? Começando agora. Já emenda aí. Começando agora. Vamos começar e a gente já fala dos três primeiros livros, pronto. Nossa, mano, eu saí pra correr, eu cheguei aqui, a hora que eu entrei pra falar com vocês era 7:30. Eu tô sem tomar banho, tá ligado? Tipo, sem jantar, sem nada, tá ligado? Nossa, eu também tô com fome, falando nisso. É, não comi também ainda. Tá, então vamos fazer um bloco de conclusões, então. Tá, e depois a gente aborda o restante no Covil. Já tá agendado, já. Já tá agendado? Já tá agendado, eu já tô me convidando, já. Tá. Em meia hora tu come e toma banho, Basu. Aí a gente se encontra aqui às 10. Pode aí, ser? Aí, já fica preparado logo no primeiro do ano, Basu. Aí, ó. Já fica pronto aí. Vocês estão malucos. Vocês estão falando sério ou vocês estão me zoando? Essa parte de gravar hoje é brincadeira. É óbvio que não. Ah, tá. Né? Até porque ontem eu fiquei até uma da manhã na internet e hoje eu tenho que... Então, mas foi uma boa causa, cara. Foi bom o jogo. Chupa, Lucas. É por isso que eu não tô jogando RPG, você entendeu, Marcelo? Cara, você tá jogando RPG pela internet ou na mesma cidade? Internet. Não, pela internet. Que ontem só a gente acabou começando muito tarde, porque a gente foi fazer as fichas e aí o pessoal queria ter algum gostinho. E o que vocês estão jogando? Tormenta. Estão gravando também? Bem, a partir do próximo eu acho que eu vou gravar, mas não sei ainda. O Marcelo deu a razão de eu não estar participando aí, sem querer. Ah, Lucas, eu não quero mais falar nada com você, cara. O próximo projeto que você vir falar pra mim que você quer fazer agitar, cara, eu vou falar, senta lá, Cláudia. Deixa eu falar uma coisa engraçada, mas é meio aquela piada estereotipada, né? Porque ontem eu comecei, a gente começou às 8 horas, eu acho, e eu fui dormir quase 1 da manhã. Aí eu cheguei na cama, eu moro com a minha namorada há muito tempo, né? Cheguei no quarto, eu tava acordada ainda, daí ela me olhou assim, não braba, mas tranquila, e falou assim, acho que é por isso que todo mundo que joga esse jogo é solteiro. Aí eu olhei pra cara dela, tipo, não vai se repetir. Com certeza vai. Gente, não tem jeito não. Não, assim, ó, já fica aviso aqui. Não, cara, não vai, porque eu acordo às 6 horas da manhã, cara, não dá pra ficar. Pra me consolar, eu voltei a jogar Magic com os amigos da firma, então eu tô feliz. É, mas Magic é que nem droga crack, cara, larga disso, vá pra Jesus. Não, mas eu vou jogar Pauper, manja. Ah, tá, aí sim, aí Pauper sim. Quando você quiser, eu tenho um deck Pauper de veneno foda, cara, verde. O que é Pauper no Magic? Desculpe. Só carta comum. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Que agora eu tenho uma casa pra manter. Não. Por amor de Deus. Tá, vamos voltar. Vamos voltando. Mas marca a gravação aí do Covil, cara, e vambora, tá? E vocês leiam pelo menos a trilogia. Acho que a gente deve, na verdade, todo mundo ir pro Cabuloso Cast. Pode ser também. Vambora. Pode ser também. Olha aí. Três podcasts podendo gravar isso aí, né? Agora só tem aquela coisa, né? né? Marquem, porque cachorro com muito dono morre de fome. Então marquem logo. Marcelo já gravou. Já gravou aqui. É, aqui tá feito. Aqui tá feito. Aqui tá feito. Aí com o Lucien e com o Basso aí. Cara, eu não acredito que tá indo, cara, esse episódio. Tu tá com medo de dar um problema na edição. Mas vamos lá. Não, meu áudio tá gravadinho aqui direitinho.